Seguro. De que lado você tá? Não adianta afirmar, nós que tá se tão a par. De nomes ganha palmas e a já representar. Tem que ter no peito, ó, o ISO 9000 do gueto. Saber que a palavra é chave na questão conceito. Sentimento é mantimento pra guardar, ter estoque. Alimento escasso na dispensa das tropas de choque. Cês tem pra trocar, passar pra frente e recarregar. Se tem, vai, vai. Caso contrário, fique, é melhor. Pode ser que você se complique. Banho de água fria faz bem pra saúde. Pior é ver na frente a queda de quem se ilude. Muita gente bomba, frequenta academia. Meses depois tá com a escultura que queria. Pouca gente malha na questão informação. O laudo indica um cérebro tomado por limitação. Só quem é do ponto valoriza a missão. Sabe o valor real, teor da operação. O sobe e desce, causa estresse, traz preocupação. E o trem, brinca fera com a carga além da lotação. As pedras no caminho descarregam. Nos vagão, os maquinistas avançam em total concentração. Sabe o valor do que está em suas mãos. Última parada, estação, evolução. O rap é o gueto. O gueto pode ser o mundo, a gueto visão. Unida a informação, é luz fecundo. Radicais livres, livros de vários calibres. Quanto vale? Se não sabe, pergunte ao Urives. Sarau, bem black, emplaca a importância da aliança. Sarau, bem legal, é um recital só com crianças. Combate o meu estresse, lendo a obra de Ferrez. Samba da vela, já fiz goçar, vou 10 vezes 10. Com perifa, quem decifra o peso dessa casa? Periferia soberana, opa, sou o sarau da brasa. O moleque tá curado da doença, reage. Após 10 sessões de cinema na laje, fui na edição, estourou pedagoginha, eu achei. Bebida fonte natural que nunca sei que eu gostei. Liga africana atual, farol sinal de alerta. Meu nome é Genival e a sua vela batizou poeta. Só quem é do bonde valoriza a missão. Sabe o valor real, terror da operação. O sol me desce, causa estresse, traz preocupação. E o trem, trem trafega com a carga além da lotação. As pedras no caminho descarrilham os vagão. Os maquinistas avançam em total concentração. Sabe o valor do que está em suas mãos. Última parada, estação revolução. Molequinho, vai sozinho ao sarau do Binho. Melhorou o diálogo em casa e com os vizinhos. Reforçando o elo da corrente até no trabalho. Questão racial, social, melhora de salário. Suburbano no centro, tribo das artes Pemone. Jéssica Balbino aguarda pra falar ao microfone. Tubarão, na emoção, lei faz declamação. No sarau da Ademar ou no sarau da Fundão. Sarau complexo, sacolinho, o efeito que isso tem. Da cabeça de quem lê, de quem ouve também. Agita, grita, pela poesia na escrita. Sinfonia transformada em partitura, acredita. Nós na fita em CD, vinil, livro, DVD. No formato que tiver que ser, ah, vai ser. Oxigênio que faltava é o nosso amuleto. Enraizados da letra, ISO 9000 do gueto. Só quem é do bonde valoriza a missão. Sabe o valor real, teor da operação. O sobe e desce, causa estresse, traz preocupação. E os trem, trem trafega com a carga além da lotação. Pedra no caminho, descarrilha o vagão. O maquinista avança em total concentração. Sabe o valor do que está em suas mãos. Última parada, estação, revolução. ISO 9000. ISO 9000. ISO 9000. ISO 9000 do gueto. ISO 9000. ISO 9000. ISO 9000. ISO 9000 do gueto.